sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Efésios capítulo, ou seja, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 7, nós estamos dando abertura com esse texto da palavra de Deus. Hoje estaremos em nosso templo, um grande momento de celebração da ceia do Senhor. Nós aguardamos todos os membros em comunhão, as congregações, os seus líderes, também as congregações do interior. Nós estamos aguardando os amados companheiros, também aguardamos do Barão de Cotegipe, o coral que vai estar conosco. É um prazer muito grande receber o coral daquela congregação que estão se preparando de forma muito especial para estarmos juntos nesta noite de quarta-feira aqui na sede, aonde estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Nós teremos na sexta-feira o jantar de casal, de casais, e também no sábado às 14 horas estaremos realizando o batismo nas águas, batismo que nós denominamos batismo do centenário. No domingo de noite nós estaremos com o grande culto da família, aonde também estaremos ministrando a palavra de Deus. E convidamos a todos os irmãos para estarem presentes. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Um dia, um fazendeiro pobre, escocês, enquanto estava trabalhando para ganhar a vida e o sustento para sua família, ele ouviu um pedido desesperado de socorro vindo de um pântano nas proximidades. Largou suas ferramentas e correu para lá. Lá chegando, enlameado até a cintura de uma lama negra, encontrou um menino gritando e tentando se safar da morte. O fazendeiro salvou o rapaz de uma morte lenta e terrível. No dia seguinte, uma carruagem riquíssima chegou à humilde casa daquele escocês. Um nobre, elegantemente vestido, sai e se apresenta como o pai do menino que o fazendeiro tinha salvo. "Eu quero recompensá-lo", disse o nobre. "Você salvou a vida do meu filho." "Não, eu não posso aceitar pagamento para o que eu fiz", respondeu o fazendeiro, recusando a oferta. Naquele momento, o filho do fazendeiro veio à porta do casebre. E aí então o nobre perguntou: "É seu filho?" "Sim, é ele, sim. É meu filho", o fazendeiro respondeu orgulhosamente. "Então eu lhe farei uma proposta. Deixe-me levá-lo e dar-lhe uma boa educação. Se o rapaz for como seu pai, ele crescerá e será um homem do qual você terá muito orgulho." E foi o que ele fez tempos depois. O filho do fazendeiro, Flamingo, se formou no Hospital de Medicina de Londres e ficou conhecido no mundo como o notável senhor Alexander Fleming, o descobridor da penicilina. tua, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Verdadeiro e fiel. Minha casa será. Pois é, amados irmãos, quantas pessoas como esse Senhor fez um benefício para alguém que estava gritando, sentindo a morte, mas nunca imaginava ele que aquele dia era o dia de sorte para a sua vida, era o dia em que e mudaria a sua história. A partir daquele momento, a partir da chegada daquele elegante senhor nobre, aquele filho que estava no anonimato foi encontrado, educado, e a partir daquele instante se tornou uma bênção para todo mundo. E nós hoje, ainda hoje, desfrutamos da sabedoria daquela pessoa. Nós queremos dizer que você que está me ouvindo, talvez no interior, muitos pensando que estão abandonados, ninguém está vendo. Olha, amigo, olha, irmão, daqui a pouco as coisas começam a acontecer de forma que nós nem imaginamos. E acontece algo sobrenatural na tua vida e Deus te projeta para dentro do seu grande plano para socorrer vidas. Eu quero, nesse momento, orar com vocês. Soberano Deus, nós somos gratos porque assim como aquele homem adentrou até aonde estava aquele moço no meio da lama e salvou ele da morte, o Senhor Jesus deixou também a sua casa, a sua glória, e veio, Senhor, no meio desse mundo mau, pecador, corrupto, perverso, e na cruz do Calvário deu a sua vida por nós, e tu nos deu muito mais do que a penicilina. O Senhor Jesus, tu deste-nos a vida eterna, tu nos deste, Senhor, a salvação eterna, tu nos tirou do nada e nos colocou, Senhor, sob um largo e espaçoso caminho, aonde estamos trilhando até o dia em que haveremos de chegar na eternidade. Pai amado, nós oramos, nós entregamos a Ti a nossa oração em favor dos milhares de ouvintes, agora e para sempre. Amém e amém.